O tema do episódio de hoje começa daqui a pouco, mas antes a gente vai dar um giro no blog da Liga para saber o que rolou e ainda vai rolar de bom por lá por esses dias. Fevereiro, a gente teve uma postagem feita pela querida Beta Queijo e Uva Passas, ou seria Queijo e Uvas Passas? Não sei qual que é o plural disso. É Uvas Passas. É Uvas Passas, então. Da nossa querida Beta Queijo e Uvas Passas, falando sobre fantasia científica. O que é, o que não é, o que, que deixa de ser, enfim. Ô, Clara. Oi. Conta pra mim aqui, querida. Você sabe qual é a diferença entre ficção científica e fantasia científica? Olha, chefinha, eu não vou fazer de conta que eu sei desde sempre, não, porque eu confesso que quando você falou que o tema ia passar por aí, eu dei uma corridinha lá no blog pra ver, né? Não é merchan, não, mas pra ver o que escreveu a Beta com o nome culinário mais maneiro da liga, que é Juva Uvas Pode Passas. Crer. Muito Pode doido. Crer. E aí ela explicou uma coisa, né, que é sobre magia tipo pó de pirlim-pim-pim e ciência avançada. Mas assim, né? Uhum. O que me leva a pensar que uma coisa é bem parecida com a outra. Uhum. Já que muitas pessoas falam, né, que magia é ciência que não foi explicada ainda. Isso é meu entendimento. Eu até que concordo, viu? Eu até que concordo com isso. A linha que difere uma coisa da outra, ela é bem tênue mesmo, né? O que define se uma história é ficção científica ou fantasia científica vai ser a explicação que se dão aos fatos. Uhum. E olha que maneiro, eu nunca parei pra pensar nesse assunto, não. Eu fui parar pra pensar nele quando eu vi mesmo essa postagem lá no blog. Mas é isso, vambora conferir lá aquele post e descobrir as diferenças aí, pessoal. Ô Ellen, pode falar. Tu sabia que, assim, nesse mês de fevereiro também rolou um desafio do projeto do Zine lá no grupo do SBLAN? Oxe, mas é claro que eu sei, eu tava até participando daquele negócio lá. E olha, não vou negar não, eu tava quase parindo um filho pra conseguir escrever a minha história. E eu confesso, eu nem segui as regras assim direitinho, mas não conta pra chefia não, porque senão tem problema, né? Mas enfim, eu participei. Ah, mandou bem, garota. Então olha só, rapidinho, só um momento de explicação aqui pro pessoal que tá ouvindo a gente. O Zine é um projeto da Liga, que interage com a comunidade do NIA, lançando desafios, né, para que o pessoal escreva contos, pequenas histórias, enfim, ele tem um perfil lá no site, e a gente vai deixar o endereço na nossa página no Tumblr, e assim, não adianta que eu me embanando toda para falar esse nome. Lá no perfil do projeto no NIA, na aba de acompanhamento, se eu não me engano, e você que tá ouvindo a gente pode conferir as histórias que participaram dos ciclos anteriores, né, do projeto. E assim, a coisa legal é que em fevereiro o desafio foi escrever uma história com apenas Drabbles e Double Drabbles. Será que eu falei isso certo? Falou certinho, sim. Ah. Pra quem não sabe, são capítulos que devem conter exatas 100 palavras. E no caso das Double Drabbles, exatas 200 palavras, nem mais nem menos. Agora, pensa no inferno que não foi isso. Não, eu não posso imaginar isso, não. Pensa. Eu corro só disso. Pensa. Porque, além de você ter que inventar a história, você tem que escrever um capítulo por dia, inserindo um dos três objetos aleatórios que a chefia lança no grupo a cada dia. Isso, pra mim, é impensado. Tá? Porra! Tipo, chegou no capítulo 10 da minha história, eu não sabia nem mais o que, que eu tava fazendo da minha vida. Vergonha. Eu dei uma empacada nervosa. Shame. Shame. Vergonha. Mas, pela misericórdia, mesmo uns dias atrasadas, eu consegui terminar a minha história. Que bom, mentira, né? Eu não terminei ainda, não. Mentira. Garota. Que vergonha. Ai, Olha, socorro. Só quero deixar aqui registrado que as histórias que participaram desse desafio do Zine, nesse mês de fevereiro que passou, elas vão estar todas numa postagem especial lá do blog da Liga. Então, pra você se inspirar nesses desafios que a Liga dos Betas lança também, tá? E não deixa de conferir esse post que sai semana que vem. Isso. Se eu não me engano, não esquece. Então, assim, acha lá uma história por com favor. Um tema que você curte. E quem sabe não acha minha. Não rola aquela... Não, até porque, né? Você precisa terminar antes, né? É. Eu não vou nem entrar nesse mérito aqui. Eu não sei nem se vai entrar, né? Se chefia vai postar, porque né? Não tá terminado. Olha a vergonha. Ó, o pessoal que tá querendo uma animação pra participar do próximo ciclo, né? Vai ser em abril, né? Em abril? Isso. Em abril, é isso então, aí. Corre lá pra pegar uma inspiração. É, anota na agenda aí de ver a publicação que sai semana que vem, das histórias que participaram lá do ciclo. E simbora fazendo, né? Roda a vinheta aí que o BetaCast de hoje tá começando. Solta o som, DJ! Pra quem gosta de ler... E pra quem gosta de escrever... BetaCast! Tá muito gay esse livro, socorro! O podcast da Liga dos Betas, do Nia Fanfiction. Ah, os homens, eles eram muito ruins, sim. Eles eram ruins, eles eram piores do que a gente imagina. Eu gosto dessa menina. Pô, pô, pô! Toda animada! Eu adoro essas caramba. Animações. Olá pra você que está ouvindo mais um episódio do BetaCast. Hoje nós estamos apresentando um episódio muito especial, porque como a maioria sabe, né, hoje é um dia muito importante, o dia dos seres mais Senhora. Maravilhosos da face da Terra. Isso mesmo, meu eu tô dia. Falando de nós, mulheres. Então, hoje, o Dia Internacional da Mulher... Eu já vou aproveitar para dar os parabéns aqui para minha parceira. Parabéns, Ellen, pelo dia. Obrigada, parabéns também para nossa convidada especial de hoje, a gatíssima Stephanie Beatriz. Mas assim, só Beatriz mesmo, porque ela não curte a parte do Stephanie. É, os íntimos chamam de Bia. É, só os íntimos. E que conheci há pouco tempo e já tô íntima. Obrigada, Clara. Um parabéns e um feliz dia da mulher pra você também, porque a gente sabe que a gente merece, porque a gente passa cada coisa. Um feliz dia da mulher pra todo mundo que tá escutando também. Então, assim, como vocês podem ver, o BetaCast de hoje tá todo feminino. A Beatriz, ela entrou recentemente na Liga e ela tá aqui hoje pra participar do nosso bate-papo. Olá, meu povo. Então, tudo bom? Hello. Tudo bem com Hello. Vocês? Tudo ótimo. Eu tô aqui tentando falar sobre um assunto bem importante, né? Que é o Internacional da Mulher. Que, assim, tá tendo um pouco mais atenção nos últimos anos. Principalmente com o crescimento do movimento feminista, que tá ganhando bastante força. Uhum. Principalmente aqui no Brasil. E eu espero conseguir mostrar pelo menos um pouquinho o meu ponto de vista. O título do episódio de hoje é As Mulheres e a Literatura. E nós vamos discutir um pouco sobre como a construção das personagens femininas foram evoluindo ao longo da história, assim, especialmente dentro da literatura brasileira. E como esses retratos, eles refletem a, como é que eu posso dizer, a evolução da sociedade até os dias de hoje. Então, assim, será que realmente essas coisas mudaram? Melhor, será que ainda existe muita coisa para mudar? Então, assim, vamos colocar essas perguntas em mente, e aí eu vou chamar a Ellen para ela começar uma explanação pra gente sobre como foi a evolução do retrato da mulher nos movimentos literários partindo da chegada dos portugueses aqui em 1500. Chamou eu pra guerra, vamos lá. Se arma aí, vambora. Tem uma pesquisadora, o nome dela é Aida Cury Souza. E a Aida, ela fez uma monografia de pós-graduação, eu não sei exatamente se é de mestrado, se é doutorado, eu não reparei nisso, mas o tema era o seguinte: a personagem feminina na literatura brasileira. O objetivo dessa pesquisa, ele foi traçar um paralelo entre história e literatura, E ela comparou as coisas que aconteciam na sociedade brasileira com o que acontecia nos livros durante aquele determinado período lá que ela estava comentando. Uhum. Tanto é que ela afirma que muito do discurso das personagens carrega um discurso ideológico e social baseado em fatos e acontecimentos da vida real. É aquilo que fala, né? A ficção imitando a vida real lá. E o que nos leva a pensar que, num primeiro momento, a representação da mulher nas histórias refletia, sim, a forma como a mulher era vista pela sociedade. Analisando diversas obras de diversos movimentos literários, a Aida concluiu que a pesquisa dela abre um leque muito grande para muitas outras discussões, tipo? Como, por exemplo, o fato de que os autores não davam voz à mulher quando os assuntos eram política, economia, comando de ações, pois eles utilizavam do recurso da terceira pessoa para não colocá-las à frente de decisões importantes e até mesmo não reconhecer a mulher como um ser igual ao homem. Você tem alguns exemplos sobre isso, Ellen? Sem dúvida. Lá vem ela com esse sem dúvida. O bordão. Sempre. Ah, vai. Por volta de 1500, a gente tem a literatura informativa, que rolava, por exemplo, com as cartas que o famosíssimo Pero Vaz de Caminha mandou ao rei Dom Manuel, descrevendo as coisas que ele viu por aqui no Brasil quando ele chegou aqui. Então tem um trechinho lá da carta dele que fala assim: também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres moças, nuas como eles, que não pareciam mal. Olha só. Elas não pareciam mal. Muito bom. Eu tava chamando elas de gostosas, era isso? Então, era o gostoso da época. Aqui a gente vê que o Caminha ressaltou principalmente as características físicas dessas índias, dessas mulheres. Mas, ok, não dava pra descrever muito mais além disso mesmo naquela situação, até porque ele não conhecia elas pessoalmente, então é vida que segue, né? Piadinha de pedreiro. Vai. Aí a gente entra no período barroco, que foi um período marcado por um monte de treta, e estava rolando a reforma do Martinho Lutero, a contra-reforma da Igreja Católica. Parecia que estava havendo, assim, uma dicotomia de ideias na sociedade da época. Então, por isso, esse movimento ele foi marcado pelo que a gente fala, né, de jogos de luz e sombra, de claro e escuro, uhum, nas artes. E no Brasil tava tendo briga por causa de posse de terra, por conta do ciclo da cana-de-açúcar. E depois que surgiu a Corrida do Ouro, que na real era levado praticamente tudo para Portugal, se a gente for parar para pensar, com isso tudo surgiram muitas lutas separatistas nesse período aqui no Brasil. E aí que surgiu um autor bastante conhecido, que a gente estuda para vestibular, né? Uhum. Que é o Boca do Inferno. Gregório de Matos. Ah. Ai, vestibular, socorro. Ele foi um poeta que escreveu desde poemas religiosos até poemas satíricos. A gente percebe essa dicotomia de ideias e valores refletida bastante nas poesias do Gregório. Enquanto nas poesias líricas, a mulher era vista como um ser etéreo, uhum, endeusado. Nas poesias satíricas, por outro lado, que ele escreveu, a mulher já parecia sendo fortemente hostilizada e ridicularizada. Mas para isso, a gente não sabe muito mais da mulher através da literatura daquela época, porque a mulher não costumava ser retratada de formas mais reais, né? Igual a gente viu, endeusada e então, tudo mais. Então, seria, rapidinho, desculpa te cortar, mas seria, uhum, mais ou menos tipo como se fosse uma santa, tipo como falam da Virgem Maria, uhum, e a Eva do Paraíso, a traíra safada. Ou a Maria Madalena, se a gente quiser. Boa mais, também. Que aí pecadora. Seria um. Acho que é bem diferente, né? Uhum. Não é muito ligado à realidade mesmo, não. Não. Tá, mas aí desculpa, aí fala. Aí ela foi ridicularizada e tal. E aí a gente não tem muito. Não costuma não ver muito, muito isso. Muito mais além disso, a mulher retratada de uma forma mais real. Se a gente pegar o arcadismo, que é o período seguinte, que ele resgatava os elementos do período histórico que a gente chama de clássico, é, a gente também vê praticamente a mesma coisa, sabe? A mulher sendo vista de uma maneira bastante idealizada na cabeça do poeta, embora de uma forma mais racional já, como o autor Tomás Antônio Gonzaga, que é o autor de Marília de Dirceu, ele fazia uns poemas de uma forma mais racional relacionada à mulher. É, mas ok, vamos fazer uma pausa aqui após esses três períodos que eu comentei aqui que foram mencionados. I am Diana, princess of the Amazons. I won't be denied. É, eu queria saber de vocês. Por que que vocês acham que a mulher nesses períodos que a gente já viu, elas eram vistas de maneira um tanto fora da realidade? Ora elas eram adoradas, endeusadas, e ora elas eram ridicularizadas. Era só a moda da época ou tinha algo além por detrás disso tudo? Então, eu acho que assim, os homens, todo mundo sabe, eles eram bem mais calhordas do que a gente imagina. Então tem gente que fala, não, os homens, eles eram muito ruins. Sim, eles eram ruins, eles eram piores do que a gente imagina. Caraca. Eu acho que a questão de como as mulheres eram representadas tanto na literatura, na arte ou em qualquer outro tipo de coisa era de acordo com o que os homens queriam, os objetivos dele. Ou seja, na época que as mulheres, no passado remoto, acho que um pouquinho antes, mas só pra dar um entendimento aqui a vocês, as mulheres eram curandeiras. Elas que cuidavam das feridas, que cuidavam de uma pessoa se ela caía, era um conhecimento passado através das gerações. Só que aí todo mundo sabe que, principalmente no período que a Igreja Católica, ela tomou conta, eles colocaram meio que a mulher como um ser bem malévolo. Então, os homens fizeram, peraí, eu vou deixar uma mulher tomar conta de mim, eu vou deixar ela ter o poder suficiente pra me curar, então eu vou depender delas. Então, eles começaram a ridicularizar a mulher por meio da fala, por meio da escrita, e para que as mulheres elas passassem a serem vistas como burras e histéricas, para que eles assim pudessem conseguir tornar a medicina uma coisa masculinizada, entenderam? Tanto é que no passado tempo a mulher só veio voltar a exercer a medicina pouquíssimo tempo atrás. Então, na parte, por exemplo, do galanteio, né, assim, na época, as garotas debutavam, e aí os caras, embora existissem alguns contratos na época de família, existiam algumas meninas que iam pro baile pra arranjar marido. Então, eu acho que a mulher, ela começou a ser mais endeusada, falar de modo mais poeta, assim, mais poético por causa disso, sabe? Porque as pessoas tratavam de casamento como um acordo. E pra conseguir chamar a atenção de uma pessoa, delas, eles queriam exaltar, mostrar como elas eram belas, eles queriam ser mais gentis. Tudo isso porque eles tinham um objetivo em mente. Então não era aquela coisa, tipo, eu vou exaltar a mulher ou eu vou ridicularizar ela por nada. Eles tinham meio que uma manobra em massa por detrás. Então, acho que essa é a minha opinião. Qualquer coisa que era representada na literatura era algum tipo de massa que eles estavam querendo fazer, algum tipo de manobra, tanto para exaltar por motivos, pelos próprios motivos, tanto como para ridicularizar. Acho que essa é a minha opinião. Então, assim, no meu caso, eu acho que a coisa ela rolava assim, de maneira contemporânea mesmo, né? De acordo com cada época. Então, se eles estavam mais pra mulheres são o máximo, aí beleza, vamos todo mundo falar bem das mulheres. E se o período era de mulheres são bruxas, queima as bruxas, aí, meu Socorro. Amor. Sabe? Porque a gente sabe. Assim, nem vou enveredar por essa questão, não, mas a gente sabe que a coisa vai muito de acordo com o período. Essa é a minha opinião. Ok, ótimo. Agora a gente entra nos períodos com maiores mudanças aqui no Brasil e também na história mundial como um todo. E por isso as escolas literárias dessas épocas seguintes, elas foram bastante influenciadas por essas mudanças. Eu vou deixar a Clara falar delas agora. Eu acho que você tá falando do romantismo. Opa, ele acertou. Ele pega, assim, boa parte do século XIX... E que acontece, assim, na mesma época em que tá acontecendo a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, a Independência dos Estados Unidos. Uhum. Então, o pessoal que tá com o Enem fresquinho na mente tá sabendo que as coisas estão acontecendo mais ou menos no mesmo período. E no Brasil, no meio dessa farofa toda, continua sendo um país agrário. é um país escravocrata, entendeu? Tem uma economia de economia de exportação, assim, tá começando, a coisa tá começando a desenrolar, então é aí que isso começa a surgir. Atrasadíssimo. É, exatamente, é aí começa a surgir um espírito de nacionalismo, entendeu? E isso tudo, ele acaba se refletindo na literatura, uhum. Entendeu? Castro Alves, com os indianistas, sertanistas, Então, assim, o Brasil, ele quer emancipar, se emancipar da literatura portuguesa, e os autores, eu acho que eles buscavam, assim, muito essa questão da inovação, entendeu? Então, assim, com esse tema, inovação, em mente, a gente encontra um livro bastante importante, que foi O Senhora de José de Alencar. Lógico que tem muita gente que vai começar a falar, ah, vem ela de novo, ela de novo. Porque todo mundo sabe que eu adoro José de Alencar, todo mundo sabe que eu, assim, amo de paixão, que eu já li Senhora mais de 8 vezes, entendeu? Porque é um livro que eu amo mesmo. Então, assim, a Aurélia, ela é uma protagonista, assim, fantástica. Assim, desculpa, tá? Mas é realmente o meu livro favorito. Que máximo. No mundo todo, pra sempre. Então, eu comecei a ler esse livro. Eu tinha, sei lá, 3, 5 anos. Acho que foi um dos primeiros livros que eu li. Não entendi patavinas. Mas eu achei, precoce. Assim, tinha... Mas tinha alguma coisa ali, entendeu? E aí eu li novamente e tal, super apaixonada pelo Fernando. Mas enfim, esse livro, né, pra época que ele foi escrito, assim, pra mim ele é definido nas palavras do bordão, abaixa que é tiro, sabe? Porque eu não vou ficar dando spoiler toda a vida da história, mas basicamente é o seguinte... E a Aurélia, ela, entre aspas, compra um marido, uhum. Que era um antigo amor, tal, que jogou ela pra escanteio, porque ela era pobre, ele queria comer lagosta, não queria comer sardinha e tal. Fica aqui uma observação, eu não sei o que ele tinha contra a sardinha, tá? Que fritinha é uma delícia na pizza, então, enfim. E o Alencar, ele mostra a Aurélia como uma grande articuladora. Entendeu? É uma mulher inteligente. Ela, assim, tem uma grande crítica para a sociedade da época. Porque que acontece? Naquela época, o casamento era um arranjo conforme fosse conveniente entre as famílias, entendeu? Era uma coisa normal. Os homens comprarem, entre aspas também, né, as suas esposas. Mas aqui, que acontece é um... Nesse livro, é um baita de um plot twist. Entendeu? Porque a mulher, ela é que compra o cara. Sacou? Que isso, cara. Naquela época. Não, o autor, ele faz várias críticas sociais sobre a forma como a sociedade da época, ela acha que a mulher deve ser educada, entendeu? Tipo, casar, cuidar da casa, bela recatada do lar, sabe como é que é? Uhum. Então, assim, só nisso a gente vê uma grande mudança, assim, na forma como a mulher ela é retratada. E, assim, embora esse livro seja, assim, uma gloriosa exceção, onde a mulher é, de fato, a personagem principal da história, o romantismo, ele retratou a mulher com outros olhos. Então, assim, ela participava mais da vida social, ela não ficou mais isolada em casa, só com a família, ela não era tão secundária, assim, ela é a força, né, a motriz, como dizem, né, a força motriz que move o enredo. Então, eu também gostei muito, Senhora, a primeira vez que eu li, foi pra escola, acho que eu tava no terceiro ano, e... fiquei, assim, surpresa. Eu cheguei até a comparar ele com com Jane Austen. Porque, assim, eu achei a forma que ele fez ela, assim, um pouco parecida com a Lizzie. Vocês, assim, vocês não acharam, assim, essa coisa meio Elizabeth dela? Só que aí depois eu achei mais incrível ainda porque não foi uma mulher que escreveu naquela época. Assim, não era de mulher pra mulher. Era um homem que escrevia na perspectiva de uma mulher. Numa época que, assim, as mulheres eram subjugadas e meio que não tinham nem valor, nem voz. Mas, assim, toda vez que eu me lembro, assim, de um livro do período de do romantismo, eu me lembro de outro livro do José, que é Lucila, que, assim, sem sombra de dúvidas, um dos livros, assim, mais... Na mesma vibe. É, um dos livros, assim, até mais viscerais que eu já li, principalmente, assim, dentro da literatura brasileira, né, no contexto que a gente vivia. Assim, é bem realista, é bem humano. E, cara, assim, as pessoas tendem muito a romantizar o abuso, né? Assim, uma vida de reclusão, de humilhação. Porque, tipo assim, o cara chega, né? Você sofreu tudo nessa vida, né? Você sofreu humilhação, você fez o que você não queria. Você tá quase na depressão, já morrendo. Aí chega um cara e ele é a solução dos teus problemas. Como, assim, muita gente coloca, né? Isso, tipo, você ganha um homem, um amor, você ganha a sua vida, né? Tudo restaura, tudo é cor de rosa. E, assim, no livro de Lucila não foi bem assim, né? Como, não sei se vocês lerem, eu também não vou dar tanto spoiler, assim, mas não foi forma convencional, né? Tipo, ela não se curou de amor, ela não esqueceu, ela não superou o que ela passou. Porque, assim, na vida real, a gente não tem um cara maravilhoso que faz a gente repensar na vida. Ela ficou com danos psicológicos, ela teve que sujeitar uma vida miserável, que ela tinha repúdio. E foi por causa da sociedade, né? Foi por como a sociedade tratava aqueles que eram mais pobres, com diferença, com repúdio. Então, assim, o final dele mostra que, assim... A vida da mulher que sofri, ela era miserável e ela terminava miserável. Então, a perspectiva, imagina você naquela época, um cara se colocar no lugar de uma mulher que já era marginalizada. Então, assim, eu acho que o romantismo, assim, em suma, ele não foi tão bonito. Ele foi mais floreado do que realista. E o José, ele conseguiu trazer isso pra gente, né? Além do realismo, ele trouxe uma perspectiva bem humana pra ela. Que é bem difícil. Bem difícil mesmo. Aí a gente vê dois contrastes pra uma época. O que faz parecer que o José de Alencar, ele foi meio que uma exceção. Porque por mais que a mulher ela tivesse ganhando mais destaque, ainda assim ela era um retrato do que acontecia na sociedade, bem, bem complicado com essa questão de abuso, de ser subjugada, né? E isso em vários livros, acho que não apenas em um só. É que a gente tá comentando desses dois aqui, mas existem muitos outros. Uhum. Tem o Iracema, né? Tem muito livro aí dessa época aí. This is not your truth. The lasso compels you. Now tell us your truth. I cross-dress in a Wonder Woman outfit. It makes me feel powerful. Só que agora a gente entra no realismo, que ele foi um período bem curto de fim de século XIX e começo de século XX. Nessa época, o país ele tá naquele fervo ainda. Se a gente for parar pra pensar, até hoje tá. Até hoje o país continua no fervo. Então, na época do realismo estava acontecendo a abolição da escravatura, fim da monarquia, a proclamação da Rê, porque nós somos íntimas, né? A proclamação da República. Casamento civil estava sendo instituído e o capitalismo ele estava chegando com tudo aqui no país. Os textos e os autores desse período eram norteados pela objetividade. E eles faziam uma espécie de retrato da vida contemporânea e eram muito detalhistas. E é aí que a gente chega no ilustríssimo parente da Clara, seu Machado de Assis. Clara de Assis, Machado de Assis. As mulheres nas histórias do Machado, elas já são mulheres urbanas, envoltas em mistério, igual a Aida apontou na tese dela. E como um pesquisador disse também, perdidos estão os homens que se abrigam nelas. Então, assim, vamos pegar o caso clássico de Dom Casmurro, que é o livro do Machado, com a maravilhosíssima Capitu. E aí, meninas? Bia, Clara, o que vocês acham da forma que o Machado ele retratou essa mulher? Mesmo que por meio da fala do personagem Bentinho. Vocês veem a Capitu? É que você não tá vendo, mas eu tô negando aqui com a cabeça, porque... Cara... Me desculpa, meus parentes, mas eu achei machista pra caramba. Tipo, caraca, por quê? Porque, por exemplo, eu achei a visão, assim, da viúva do Escobar bem mais forte feminista. Uhum. Entendeu? Aham, uhum, sim. Mas era assim, era o que a época pedia, o enredo também pedia. Então, de certa forma, assim, tinha outras coisas rolando na trama. Então, a pessoa tem que ler algumas vezes pra poder sacar o lance que tem ali escondido, que eu sei. Então, assim, é... Pô, mas de uma forma geral, vou te falar, perdoa aí os parentes, mas eu achei muito machista. E a Bia, o que, que você achou? Eu achei detestável, assim, um dos romances que eu tive mais desprazer de ler. Eu não gosto muito de Machado, né? Eu acho ele muito machista, muito retrógrado. Claro que sim, uhum. A época dele era retrógrada, mas assim, ele era mais retrógrado do que tolerável, assim. Ele era intolerante, ele era tudo que ele... Que assim, que eu acho que tem nas pessoas babacas de hoje, ele tinha. E o jeito que ele tratou, né, foi... inadmissível, não foi nem intolerável. Ele pegava assim um cara, ele passou a vida meio que endeusando, não é, Capitu, não é? E aí tudo era mar de flores. Teve um, sei lá, ele moveu, praticamente ele e a família moveram céus e terras para que ele ficasse com ela. E aí assim, depois ele nota, alguns anos depois, uma semelhança no filho com um amigo. E aí ele deixa de exaltar uma mulher. E na primeira desconfiança ele passa a desprezá-la, sem nem antes tentar pelo menos conversar ou dialogar, né? Ele já parte do princípio de que ele tá certo. Então assim, o Machado, ele meio que quis deixar uma dúvida sobre a traição para os leitores. Para que eles não, não... Acho que ele deu a entender que não dava para meio que confiar nas mulheres. Eu acho que ele botou Capitu numa posição de ser tão ardilosa que mesmo ele tendo a certeza, porque se ele não tivesse, ele não teria tomado, não é? Não teria tentado se suicidar. Ele meio que, assim, deixou ela numa posição de ser tão manipuladora que, mesmo ele tendo a certeza que ela tinha o traído, ele não conseguiu provar. Ele não conseguiu e jamais conseguiria. Ele meio que quer mostrar que as mulheres, elas têm um poder, de tipo, que elas meio que subjugam os homens e fazem que... Porque mesmo eles tendo certeza, eles passem a ser meio que os coitados, as vítimas, sabe? E claro que assim, naquela situação era bem desagradável, assim, ninguém gosta de ser traído. Mas ele não passou só a imagem de Capitu, ele quis meio que, no meu entendimento, passar que em meias palavras, me deixando subentendido que Capitu nunca poderá ser desmascarada, embora, né? Ele tinha, assim, a certeza que ele tinha traído. Então, eu acho que ele generalizou muito as mulheres. Eu acho que ele deve ter tido uma experiência muito ruim, na minha opinião. Rapidinho. Eu só gostaria de fazer um adendo aqui, que a subjetividade já começa a partir de que Bentinho era seminarista. Exato, tipo, ele moveu céus e terras, ele fez a mãe dele, né, mandar um escravo, e depois de nada... Ia tá chamando o Machado de Assis na xincha ao vivaço! Estou! Adoro! Porque, tipo, gente, ele mandou um escravo, ele fez o cara sair de ser padre, né, que a mãe tinha lá devotado, ele fez a mãe mandar um escravo, meio que descumprir uma promessa, e depois ele não é homem o suficiente pra peitar... Capitu pra perguntar, tipo, o ego dele tá tão machucado, é tão pequeno que ele não dá pra ser racional. Gente, vou parar por aqui, senão... Oh. Deixa eu falar um negócio. Eu vou ficar no meio termo de vocês duas, porque assim, quando eu li esse livro, eu tinha 17 anos, se eu não me engano. E eu gostei demais dele, porque eu achei o humor do Machado muito irônico no livro. E nos primeiros capítulos, vamos colocar assim, primeiro e segundo ato da história, a forma como ele retrata, como o Bentinho retrata a Capitu, eu achei a Capitu uma mulher inteligentíssima. Podemos chamar de... O pessoal costuma chamar de manipuladora, ok, mas isso não tira o mérito dela. Ela é retratada como uma pessoa muito inteligente, muito desenvolvida. É aquilo que o Bentinho fala, ela era muito mais mulher do que ele era homem. E o Bentinho era um bundão, vamos dizer verdade. Não acho era um que bundão. Fosse, mas tudo bem. É, agora, o que eu achei que o terceiro ato, vamos colocar como se fosse o final da história, parece que ele não condiz com o restante da história que já tinha passado. Parece que ele fez um final da história aquilo que ele achou conveniente pra ele, não pelo que a história mostrava, pelo que a história pedia. Porque como que pode uma mulher que se diz articuladora, inteligente, que tava ali pra manipular o homem, como que ela ia não falar nada, não responder as acusações de traição e ia de cabeça baixa aceitar e ir embora pra Suíça? Isso que eu não entendi, sabe? Ficou no ar, assim. Mas era o que a época pedia, pô. É o que a época pedia, mas a relação que os dois tinham era uma relação muito íntima, pelo que eu vejo desde a amizade deles. Eu não vejo assim ele falando, você vai pra Suíça. Tá bom, meu senhor, eu vou. Uhum. Sabe, não entra na minha cabeça, mesmo pra época que foi escrito. Eu acho que vocês falaram tudo aí. Fala, Ellie. Assim, apesar dos protagonistas dos livros do Machado serem homens, ele narrava histórias com mulheres muitas vezes comum, é aquilo que eu falei, mas extremamente inteligentes, corajosas, gentem como a gentem, como diria a Angélica. Gentem como a gentem. E isso já foi um ganho pra história, porque se a gente olhar pro passado, aquilo que a gente tava falando, que a mulher era vista de uma maneira super surreal, já foi um avanço pra época. Já eram mulheres mais palpáveis. Your skills do you honor, Atlanteans. But you face an Amazon. Agora, rapidinho aqui, a pergunta que não quer calar. Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Caraca, mas não tem essa de trair, gente. Pelo amor de Deus. Eles tinham uma relação muito, entre aspas, assim, acordada. Entendeu? Olha só. Então, assim, pra mim... Olha isso. Posso falar mesmo, sinceramente? Manda. Joga na cara. Pra mim, o Bentinho era gay. Ui! Entendeu? Abaixa, então, assim, quietinho. Porque, além do mais, assim, tem vários momentos que ficou claro que ele não podia ter filho. Entendeu? Mas não dava pra falar isso abertamente, porque na época seria exigido, tipo, um desfecho policial, entendeu? Porque adultério era crime, entendeu? E o livro não era um romance policial. Uhum. É a minha opinião. Eu vou fazer aqui a linha do Oscar, né? Que nem a Glória Pires, né? Que meio que falou, eu não posso opinar. Tá se recuperando do choque. Por quê? Assim, no livro eu tenho praticamente a plena certeza que Machado dá a entender que ela o traiu, né? Mas ele não dá nenhuma explicação, ele não dá nenhum motivo, ele não dá nenhuma pista, né? Ele joga bomba e deixa no ar. Então, assim, pra ele, eu acho que... já que ele detém, né, esse humor mais seco, meio britânico, eu acho que ele ficou se divertindo enquanto tava todo mundo meio que ela traiu ou não traiu. Mas na minha opinião ainda prevalece que ele quis meio que rebaixar a Capitu a, sei lá, uma manipuladora que não sabe servir nem pra mentir. A única coisa que serviu foi pra esconder a prova que realmente de fato traiu, não sei. Estou revoltada. Caraca, gente, mas olha só. Não, rapidinho, posso só falar de novo rapidinho um negócio aqui? Mas eu acho que se for levar por esse prisma, assim, ela traiu sim, mas ela traiu a amizade deles, entendeu? Porque, tipo assim, se ele era gay e ele casou com ela pra dar meio que uma satisfação à sociedade, porque, na verdade, o cacho dele era o Escobar, entendeu? E ela sabia que ele tava, que ele gostava do Escobar, mas que era tipo uma dessas relações impossíveis. A questão não de fidelidade, mas de lealdade dela, eu acho que foi totalmente comprometida. E aí veio aquele drama, tipo assim, quem cala consente, sabe? Como é que é? E aí ela pega e, tipo, pô, dane-se, fica aí com teu chifre, que eu vou me embora. Ô, Clara, eu não vou entrar no meio desse rolo aí de dar uma resposta se ela traiu ou não traiu, porque fui eu que joguei a pergunta. Então eu tenho não, você é mediadora, você tem que ficar. Mas é assim, ó. Quando eu li o livro, sem brincadeira, na época dos meus 17 anos, quando falava daquelas cenas com o Escobar, que, nossa, ele regozijou quando encontrou o Escobar depois de um tempo, né? Falei, gente, isso tá gay. Falei mesmo, tá muito gay esse livro, socorro. Pois é. Bom, após essa revelação bombástica desse episódio aqui, a gente vai dar uma pequena pausa rapidinho só para o programa não ficar muito extenso e a gente continua o bate-papo no próximo episódio. Não perde por nada, tá logo ali.